Para o pushback, está 3890. Autorizado, Shantax. Autorizado. São 3890, sem condições de efetuar o pushback mais a retaguarda para possibilitar a entrada do Oxanã no portão 612? Afirmativo, vamos deixar o 612 livre. Por gentileza, puxa um pouco mais a retaguarda, assim eu já ingresso o Oxanã até o portão 612. Afirmativo, deixa pra gente. Bono 759, solo 47, libera a direita, solo Salvador, no 219. 219. Solo Salvador, bom dia, Bono 759, livrando a foto. Bono 759, táxi via Alfa, reporte no seu táxi Juliette. Alfa, seu Juliette. Nós 093 na escuta Torre Salvador. Nós 093 estabilizou. Estabilizou, nós 093. Nós 093 Torre 198 decimal 95. 2895, pode ir. Que é o táxi, o 625 lentamente aqui. Autorizado, com cuidado até o portão 62. Integrado. Bono 093 na escuta da Torre Salvador. Afirma e baixo travado. Pouso autorizado, vento na aeródromo 080 graus, 619. Livre pouso na 10, na 093. Ó, Bianca, o CEP saindo do meia. Desculpa a demora aí, estava com a parte valve do motor direito aqui, teve que abrir na mão aqui, por isso que demorou um pouquinho. Sem problema, colega, bom voo aí pra ti. Valeu. Juliette, 1759. 1759, integra com seu Juliette, portão 3. Juliette, portão 3. Solo Salvador, só 3890 para o táxi com 168 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternativa Fortaleza. 3890, táxi autorizado via NJ Alpha até o ponto de espera. No ponto de espera 1895, ajuste 1013, atente ao aeronave da Gol ingressando agora para o portão 3. Gente, tenta a aeronave da Gol ingressando para o 3. Frente NJ Alpha, ponto de espera da 90, torre 295 para 3890. Solo 093, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 093. Então 3153, ato Salvador Galeão, 360, PV9857, decola pistão 0, curva direita, da El, Lida, Irumi. Controle 1208-5470. Da Juliette, dono 093. Dono 093. Mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, dono 093. Três ingressos de Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, plano 093. Bom dia, tá 3890. Então 3890, bom dia. Autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 030 graus, 039. Autorizado alinhar e decolar 3890. Salvador, TAM 3597, 104, pushback, salamento. Autorizado, TAM TAM. Cara, TAM 3597. Decola 57, chame agora o controle Salvador 1208, tem um bom voo. Controle Salvador 208, boa. Controle Salvador, bom dia, TAM 3890. TAM 3890, contato radar, subiu, mantém nível de voo 270 via saída PUCA. 270 via PUCA, poderia voar a caixa presente, está visual. Após 2.000 pés, autorizo o JAMA, TAM 3890. Após 2.000 JAMA. Alô. Taxotan 3597, BOB 145, autonomia 3 horas e 20, Alterna Confins. 3597, táxi autorizado, Índia e Alfa, tal ponto espera, no ponto espera 1895, mili e 3 lugares. Liga tudo. 1895, obrigado, TAM 3597. Obrigado, chamo táxi. Ah, 3890, chame Recife 12685, alterna 12545. Santa Recife 2085, 2545, boa. Salvador, Santa 3517, nossa espera no 0 só. Então, 3517, autorizado a aliar e decolar, pistão no zero, vento zero no zero, grau 039. Claro, autorizado, caso seja no zero, tá, 3517. Já do táxi até a papá, chama na papá para ingresso, confirma o meu bem. 07, é bom. Salvador, bom dia, 14201, tem que ser a São Charlie, pronto para a Copa em Campinas, de voo 320. Salvador 4201, Salvador, Campinas, autorizado 320, vírgula 10, o fuso 16, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, controle 120-8, transponda 5592. Azul 4201, está autorizado para Campinas, o nível de 1320, pela pessoa 10 e a pessoa 16. Eu falo da pista 10, com curva direita, saída da El, após Leda e depois Motiva. O controle do Salvador na sequência no 3018-18, código transponder 5512. Correto, estou pronto para o pushback fundamental. Sim, Azul 4201. Salvador, bom dia, Xenéia, B25, informação de alta, autorização Brasília 320. Guarda cópia, 1014. Já está a saída prevista, ó. Saída Boruno. Pronto. Boruno, Salvador, é 2401, a ponte número 1, pronto para push, essa. Gente, 4201, mantendo posição. Em posição, 2401. Para o táxi, 3153 a bordo Mono Mesa. Autorizado, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, 9014, para o ajuste, por viés. Índia e Alfa, ponto de espera 3, prossiga, bom dia. Solicito reboque do Pátio 3, posição 2, Romeu para o Pátio Principal, posição 01. Chame na saída do Pátio 3. Azul 4201 autorizado para o Chibec, assentamento, chame táxi. Cliente, livre para o Chibec, assentamento, pode fazer para o Azul 4201. Salvador Gol 963, equipe de dar informação tarde para autorização Galeão 38. Bom dia, 3153. Ali mantém pistão no zero. Mantém. Vitor Kilo Delta decola ao 09. Controle Salvador 1208. Bom voo. 17. Bola. Decola pistão no zero. Curva à direita. Saída arbor 1. Transição elétrica. Controle 120, decimal 8. Transponda 5590. Brasília, 3820, ampla do 97, decola pista 10, sai na curva direita, agora 1, transição aberta, controle 6208, transporte 5590, será minha 2 aqui. Então, meia dúzia, chame pronto. Semanal, meia 2 aqui. Autorizado de decolagem pista 10, vento 030 grau 039. Tram 3517, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260288, boa. 3517. Salvador, muito bom dia. Aqui é 221, tá? Tem que ter informação Delta, posição 5. Autorização de tráfego para o Galeão, próximo à cobra. Número 2, a guarda-copa, 6211, bom dia. Bom dia, 62, o nome? No 963, copia. Escuta pra você. Salvador Galeão, 360, via para 9857. Decola pistão 0, curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, direto Irume. Controle 120, décima 8, transponda 5524. 3-0 autorizado, pista 10 com a direita da Eoleda Irume, até 9857, 208-5524. Portão 10, chame pronto. Maragona pronto. contato Salvador Galeão, 360-09857. Decola pista 10, curva direita, da eu, lida, pois lida, Irumi, controle 120-8, transponda 5594. Avião Galeão no 360, via per 9857, decola da 10, curva à direita, posta ainda da Eulida, depois direto Irumi. 1208 é o controle 5594, transponder, Oxené 6219. Correto, chame pronto para puxar esse momento. Sim, chame pronto, 6219. Solo Salvador, azul 4201, pronto para o parque. 1-2-4 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, apenas Rio Galeão. Táxi autorizado, Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, 1914, do Brasil. Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, quando for a torre, 1-1, especial 95, obrigado, 2-4-2-0. Salvador, bom dia, azul 4201, pronto, só com a ponta de espera da pista 1-0. Pessoal. 030-029. Linha em decolar na pista 1-0, azul 4201. Azul 4201, decola os 17, controle Salvador 1208, bom voo. 1208, boa semana, Sereia. Salvador, aqui é o Azul 4201, Dael. Azul 4201, bom dia, contato radar, subavia saída Dael, nível 320. via da EL ao 320, azul 4201. Então, 3153, chame Centro Recife, 123, decimal 8, alternativa 128, decimal 35. Pode postar 3153? Tá, 3153, afirmativo. Recife, 123, decimal 8, alterna 128, decimal 35. Muito bom dia. Bom dia, autorizado. Brasília 360, via Presumo 7, decola pista 1-0, curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa, controle 120, décima 8, transponder 5531. Autorizado Brasília 360, decola na 1-0, Arbor 1, transição Elefa, Presumo 7, transponder 5531. Portão 9, chame pronto para o estacionamento. Camara. Solo Gol 093, formação Delta, Belo Horizonte. Da Gol, autorizado Salvador Canfins 360, Presumo 21, decola pista 1-0, curva direita, saída Argo 1, transição Alefa, controle 120-8, transponder 5527. Presumo Belo Horizonte Canfins, nível 360, Presumo 21, decola 1-0, curva direita, subida Argo 1, transição Alefa, 208, controle 5527, ao final do gol 1093. Sim, 5527, portão 8, chame pronto. 5527, copiado o gol 1093. Salve Salvador, do Alfa SPTR, informando a perna de rebote, na parte da posição 0145, obrigado, bom dia. Sim, gente, bom dia. Alessandro, bom dia, 6235 da UX. Pronto para o pushback, acionamento mesmo. Autorizar, Chantax. Chama na mudança, 6235. Solo Gol 1963, para o pushback, acionamento. 1963, autorizar, Chantax. Azul 4201, chame Centro Recife, 123, decimal 8, alterna 128, decimal 35. 6238, 2835, Azul 4201, bom dia. Papa Tango, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta, serviço a dar encerrado 50 milhas sudeste de Salvador. Mantenha o nível 100, chame controle e leu frequência 120, decimal 1. Falou com 6225 do Xaneta, pronto para o táxi. BOB 134, autonomia 2 horas e 50 até na Goiânia. 35, táxi autorizado via Índia e Alfa, do ponto de espera, no ponto de espera 1895, pele 14, boa viagem. 69625, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento variável 021. Mais autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero para o Chanel 6225. Salvador, bom dia, eu passarei do 2229, que é informação delta para a descida. Passarei do 2229, acione a identificação, voe para o Serra Vitor 366, desça e mantenha 4 mil pés, altímetro 1013, correção, 1094. Ok, Serra Vitor 366, 4 mil com 14, passarei. Passarei do 2229, número 1 para aproximação, está liberado das restrições de velocidade na chegada. Muito obrigado. Bom dia, controle de Salvador, chamei a 6225, decolou. Chamei a 6225, contato radar, subiu, mantém nível de voo 380, está autorizada a Progelefa. A Progelefa autorizada para o 380, 6225. Solo Gol 093, puxa, acionamento no 8. Gol 93, me escuta? Onde espera, Paulo? Gol 93, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento, variável 021. Decolo. E Mar intercepta via chegada, autorizado nível 050, quando no ideal de descida. Altímetro 1-0-4. Agora a área pode ser descida, autorizado 0 para Delta. Controle Salvador, mundial. Azul 2775, em informação Delta e Delta de descida. Azul 2775, acione identificação. Mantenha a Brode Mare, tem contato radar 58 milhas sudeste de Salvador. Desça inicialmente até o nível de voo 160, altímetro na terminal 1014. A Brode Mare 160, o Azul 2775. O Azul 2775 foi informado do tráfego da companhia posição de 20. Desce inicialmente até o nível de voo 160, o azul 2775. 160, 3, 2, 7, 5, 5, 5. Com autoridade de aviso necessário, reporte retornando a Broadway, Vitor 366. Reporte alto. 2775, vetor ação radar para liberar sua descida. Curva esquerda na proa 340, limite na proa 15 milhas. Na firma esquerda 340 por 15 milhas. É autorizado a descida para qual nível, senhor? 160 inicialmente, aguardando a separação longitudinal com o tráfego da companhia para continuar a descida. Ok, 160, na proa 340, aguardando para continuar. Afirmativo. Em caso de falha de comunicações ao cruzar seu limite, foi autorizado em reassumir a navegação na proa de TAP e após de TAP, Serra Vitor 366, completar o final do procedimento. Em caso de falha, após o cruzamento, vai voar em TAP para o procedimento 366. 4958, afirmativo, azul 4958, nível 050, altímetro 0094. 0094, cola 35, controle Salvador 1208, bom voo. Controle 208, obrigado, bom dia. Sexo autorizado, Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, mili 14, boa viagem. Mili 14, planilha até o ponto de espera da 10, 14895, 1093. Azul 2775, curva direita na proa 350, limite 15 milhas. Desça e mantenha nível de voo 060. Entro a 350 por 15 milhas, desça no nível 160. O azul 27. Azul 2775, curva direita na proa 360, limite nesta proa radial de Salvador 270. Afirma, direito 360, limitado pela 270, o 2775. 49, acione a identificação, desça e mantenha nível de voo 070, autorizado via chegada BONF, altímetro 1014. Só vai confirmando, subindo 360 direto? 360 via saída da Elvo, 1963. Obrigado. Quantas milhas? Já vamos tentar retornar, tem um cúmulo grande aqui, mas já estamos retornando por 360. Quente, passaria do 2229. Atingiu 60, 2775. Azul 2775, está autorizado a descida até o nível de voo 060. Aro 060, 2775. Estado no 090. Agora. Azul 2775, curva direita na proa 020, permanece o limite radial de Salvador 270. Aro 020, direita, limitado pela mesma, 270, Salvador. Chanel 6225, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterna, 128 decimal 8. Agora concentra Recife, 160, 228, direto fora. Poderia continuar o número para pouso para 2775? 2775, número 3 na aproximação, vai seguir o tráfego da companhia anteriormente informado, posição de 2 horas, 1 ou 2 mil. Azul 4958, duração radar para sequenciamento por via esquerda na proa 360, limite radial do Salvador 270. Esquerda 360, limite a 270 do Salvador, o 4958. Boa noite, para o táxi, está 181 na borda, 6 horas e 10 minutos. Boa noite, 65, táxi autorizado até através do portão 612. Através do 6, boa noite. É, Vitor 366, estabilizado na final. Eu posso dar a passarela. No 093, decola 40, controle Salvador no 208, bom voo. 208, bom dia. Controle, bom dia, voo 1098. Seria o voo 1093? É, 1093, isso mesmo. 1093, contato radar, suba e mantenha nível 360 via saída da árvore. Diabo 360-1093. Quatro nove cinco oito desse, mantenha 4000 pés. 4000 pés, 4958. Controle Alto 2775, está mantendo 180 de velocidade indicada, possibilidade de tomar navegação. Aguarde, Azul 2775, essa nova vetorada para manter a separação longitudinal, número 3 na aproximação. Mantenha presente para o aguarde para reassumir a navegação. Vai manter, você escuta o 2775. Tempo, pode prosseguir o DAX até o ponto espera, 1895, 1014, valeu. Azul 4958, velocidade indicada? Está mantendo 240. Tem um tráfego no TQS aqui, posição de 1 hora a 10 minutos. Afirmativa, o tráfego que procede na aproximação. Azul 4958, 28 milhas sudeste de Salvador, reassuma a navegação, voe para o Serra Vitor 368. Reassumindo a proa do Serra Vitor 368, 4958. Azul 2775, 38 milhas sudeste de Salvador. Reassuma a navegação, veio para o Serra Vitor 368, desça e mantenha nível de voo 050. Serra Vitor 368, vai descer para o 050-2775. Voo 9963, chame Centro Recife, 123-8, alterna 1928-35. 238-2835, bom dia. Vou para o Serra Vitor 366. Vai, Val, 366, 2775. Paredo 2229, velocidade indicada agora? Agora 190 reduzido. Azul 4958, iniciei redução de velocidade para 1809. 1809, reduzindo 4958. Com 160 bordo, 330, alterna Guarulhos. Chile 6211, táxi autorizado em frente, Índia e Alfa, dá o ponto de espera, no ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. Obrigado. Índia Alfa, 1895. Foi. Voo 0093, voe direto ali a Palestra na proa, gratidão, 9093. Azul 2775, desse mantenha 4 mil pés. Está autorizado final RNAV, reporte passando servidor 366 estabilizado. Sim, 4 mil, no 366, reporte passando estabilizado 2775. Runo 865, decola os 44 e aciona o código 5531 e chame o controle Salvador no 208. Passarelo 2229, complete o final do procedimento RNAV, chame o torre 1-1-8-3-9-9-5. Obrigado, bom dia. Salvador, vou... 1865, bom dia. 1865, bom dia, contato radar. Suba e mantenha nível de voo 360 via saída Arbora 1. 360, Arbora 1, voo 1865. Acena 368, estabilizado, 4958. Azul 4958, complete o final do procedimento da RNAV, aguarde sua diferença de comunicações. Runo 649, redução de velocidade para 200 nós, desse mantenha 4 mil pés, vou na Prodo Servitor 367. Na Prodo 367, 4 mil pés, vou na Prodo Servitor. Pronto, 62, 1.